Caixa Econômica Federal, agência 253, operação 003, a conta 280-2. Anota com calma aí, tá? E nós vamos abençoar, em nome de Jesus, orando, clamando a sua vida. Você tem certeza disso, já tem experimentado. Você vai investir 300 ou 200 ou 100, isso é muito importante. Caiu de Deus.